Panorama Agrícola para 18 de outubro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, em noite de lua cheia, 18 de outubro, terça-feira, estamos abrindo o programa que fala da agropecuária e da pesca. Na mesa de som hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado do programa é: a língua, quem a pode contê-la? Cuidado com o que você fala. Confira os destaques do Panorama Agrícola de hoje. Vem aí o ano da agricultura familiar. Uma dica sobre proteção de água. E na entrevista, capacitação do jovem rural. Participe aqui do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ou ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Proteja as nascentes de água na sua propriedade. Para escolher o melhor modelo, informe-se com a EPAGRE na sua região. É hora das notícias. A 4ª Conferência Mundial da Agricultura Familiar, que reuniu recentemente 42 países dos 5 continentes em torno do tema Alimentar o Mundo, Cuidar do Planeta, decidiu pedir à Organização das Nações Unidas, a ONU, que volte o olhar do mundo para a agricultura familiar no ano de 2014, que poderá ser declarado o Ano da Agricultura Familiar. Nessa Conferência Mundial, Brasil, Índia e China fecharam questão nesse sentido e também na necessidade de se aumentar a produção de alimentos para o consumo de suas populações e investir cada vez mais em assistência técnica para melhorar a produtividade. Chamou a atenção dos participantes da conferência um programa já implantado na Índia que garante 100 dias de trabalho remunerado por ano para os seus agricultores familiares. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta terça-feira, dia 18 de outubro, até quinta-feira, dia 20, a EPAGRE realiza em Chapecó, no Centro de Treinamento, um evento estadual para capacitar técnicos e depois chegar até o agricultor. A capacitação desses técnicos se dá em atividades para jovens rurais, porque é o objetivo da EPAGRE, dentro do programa Santa Catarina Rural, capacitar em torno de 10 mil jovens nos próximos 5 anos. Os cursos vão começar em 2012. Para falar sobre os cursos de formação de jovens rurais, o Panorama Agrícola entrevistou o gerente estadual de extensão rural da EPAGRE, José César Pereira. Olha, na realidade, vão ser assim, nós estamos organizando cursos de formação de jovens, né? Esse curso passa primeiro por uma formação na área, digamos assim, humana, né? E depois na área técnica, na área, enfim, econômica, né? Que, de maneira que participando uma semana por mês. Uma semana por mês ele fica em aulas, né? São 40 horas aula por semana, e nas outras 3 semanas que ele volta para a sua propriedade, ele é acompanhado pelo técnico da EPAGRE, tentando já ir aplicando aquilo que ele aprendeu na semana anterior, né, que, na semana de curso teórico. Então, ao longo de 10 semanas, ou seja, de 10 meses, começando em fevereiro até novembro de cada ano, nós vamos ter um grupo por centro de treinamento. Nós temos 12 centros de treinamento, então serão 12 grupos, né, por ano, em 10 etapas semanais, ou mensais, de uma semana. Então, ele começa com um curso na área de formação básica, né, voltado assim, para o desenvolvimento da pessoa, do ser humano, né, a inserção dele na sociedade, a relação que ele teria que ter com a sociedade, com o ambiente. E da metade do curso em diante, do curso de formação em diante, ele começa a se focar numa área mais técnica, né? E aí, quando a gente pode identificar, digamos assim, o gosto ou as aspirações que cada um tem, ou a preferência que cada um tem por essa ou por aquela área. De maneira que chegar no final do ano, né, eles vão receber capacitação técnica nessas áreas que eles estão escolhidas, e eles vão sair dali com um projeto. E esse projeto a gente está apostando de que no ano seguinte ele vai implantar esse projeto na sua propriedade. Para isso também há recursos no Santa Catarina Rural para dar suporte financeiro a esses jovens para que eles possam botar em prática os seus projetos, né, com a assistência da EPAG. Então, basicamente é isso. Então, ao longo desses próximos 5 anos, né, vão ser 12 turmas por ano, 60 turmas nos próximos 5 anos, uma média de 30 participantes, seriam aí 1.500, 1.800 jovens formados, né, nesses cursos de formação. E depois nós vamos trabalhar com grupos. Então, esses jovens, eles terão, né, um compromisso. A proposta do programa é que ele tenha o compromisso de, quando voltar para a sua comunidade, de que ele consiga reunir em torno da proposta de trabalho, dentro do projeto que ele tem, reunir mais 3, 4, 5 jovens para fazer um trabalho assim grupal, ou então mesmo individual, mas que ele possa replicar isso, né? Que ele servir de multiplicador. O projeto e a parte técnica, o jovem, ele descobre ao longo do primeiro módulo do curso? Não, eu diria assim, porque já são jovens de 18 anos, né? São 18 a 29 anos. Então, eles já vêm de casa com algum, né? Eles já, digamos assim, eles não vêm completamente despreparados. Eles já vêm com uma ideia na cabeça, né? Eles já sabem, assim, as preferências, os gostos que ele tem, enfim. Eles já conhecem muito da atividade rural. Então, eu diria que, ao longo do curso, ele vai ter oportunidade de ir, digamos assim, ajustando ou moldando, ou quem sabe até mudando, mas, enfim, ele já vem com uma ideia e a gente quer fazer ele acreditar nessa ideia, e se caso for o caso de tiver que mudar, ele pode mudar, evidentemente, e nós damos o apoio tecnológico, o suporte, assistência técnica, em outras palavras, né? O jovem elegível de 18 a 29, masculino e feminino? Para a participação dos cursos de formação de ambos os sexos, a partir de 18 anos até 29, que é o enquadramento do PRONAF, né? Mas lá nas comunidades, esses grupos depois podem participar a partir dos 16 anos. Isso envolve desde capacitação fruticultura, gado de leite, sim, gestão da propriedade? Sim, exatamente. Dependendo da região, porque a EPAGRE nós temos 10 territórios no estado, né? Cada um desses territórios tem as suas prioridades. Então, por exemplo, um jovem que esteja participando de um curso aqui em Florianópolis, né, aqui na região de Florianópolis, ele vai ter formação naquelas atividades, informação técnica, né, ou capacitação técnica, naquelas áreas que são prioritárias aqui na região de Florianópolis, onde ele vive. Um jovem que esteja fazendo o mesmo curso lá na região de São Joaquim, por exemplo, né, que é o oposto ali na Serra, ele vai fazer cursos, né, vai receber capacitação naquelas áreas que são prioridades, que são típicas daquela região. Ou seja, é fruticultura, é pecuária, ovinocultura, enfim, e assim por diante. Falou aqui no Panorama Agrícola o gerente estadual de extensão rural da EPAGRE, José César Pereira, sobre esse curso, essa capacitação de técnicos para cursos posteriores aos jovens rurais, essa capacitação que está ocorrendo hoje, amanhã, e quinta-feira em Chapecó. Também hoje, amanhã e quinta-feira em São Joaquim, ocorre um curso de capacitação em redes de comercialização para organizar o produtor rural. Esse mesmo curso de comercialização para organizar produtores rurais ocorre na semana que vem, de 25 a 27, no Centro de Treinamento da EPAGRE em Concórdia. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.